André Cedias, o moral de Rico Área. Vou contar uma história pra vocês que aconteceu comigo. Eu tenho um amigo meu chamado Guelão. Guelão é aquele cara tipo perigo do Todo Mundo Odeia o Chris, que sempre vem com uma coisa roubada. Me apareceu com um celular aqui, o filho de rapariga, comprei. E agora vou precisar da senha PIN do celular, porque bloqueou. Onde já se viu um negócio desse? Eu quero meu dinheiro de volta. Ou ele me dá a senha PIN, ou ele não me dá nada. Eu vou meter a porra nesse filho de rapariga. Presta atenção nessa história aí, vai. Presta atenção. Guelão me vendeu o celular, de origem duvidosa eu comecei a desconfiar. Guelão me vendeu o celular, de origem duvidosa eu comecei a desconfiar. O celular começou a travar, vou precisar do PIN pra desbloquear. Me dá o PIN, Guelão, me dá o PIN, Guelão, me dá o PIN, Guelão. Não tô conseguindo acessar, não. Me dá o PIN, Guelão, me dá o PIN, Guelão. Me dá o PIN, me dá o PIN, eu quero travar aqui, me dá, me dá. Me dá o PIN, Guelão, o quê? Me dá o PIN, Guelão, cadê a senha? Porque também que travou aqui, me dá. Comecei a desconfiar. Guelão me vendeu o celular, de origem duvidosa eu comecei a desconfiar.